A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no dia 27 de novembro de 2011, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Calbi, 107, Irajá. O tema, Emoções Básicas e Virtudes. Com vocês, a segunda parte da palestra de Luiz Cláudio Souza. Meus irmãos, nós vimos falando que essa ideia de movimentação entre uma má inclinação como uma possibilidade comportamental e uma possibilidade de seguir adiante num caminho mais reto, isso está embutido dentro da gente como um conceito pré-racional, como algo instintivo, como algo que a gente vem construindo e herdando de nós mesmos e coletivamente durante toda a nossa evolução. Como é que isso vai funcionar dentro da gente? Nós desenvolvemos três emoções básicas. Recordando que emoção, essa palavrinha que significa ex motio, botar para fora, é sempre uma situação orgânica e psicológica ao mesmo tempo. As três emoções básicas que eu desenvolvi são medo, a ira e o prazer. Naquele texto do André Luiz, de Evolução em Dois Mundos, que nós lemos, ele aborda, sem citar expressamente, esses três momentos, essas três emoções que vão surgindo dentro da gente. Essas três emoções, elas têm uma função fundamental, autopreservação. E exatamente da exorbitância da autopreservação, da doença da autopreservação, uma autopreservação excessiva, que eu gero o maior problema moral que eu tenho, que se chama egoísmo. Mas até chegar lá no egoísmo, vamos entender o que são essas emoções. Medo. Medo é uma reação que eu possuo de proteção quando alguma coisa acontece comigo e aí eu sinto, eu interpreto que aquilo pode ameaçar a minha integridade. Seja física, seja psicológica, eu interpreto isso como um fator ameaçador e tenho dois movimentos básicos, paralisia ou fuga. Ou eu travo ou eu fujo. Raiva ou ira é a mesma coisa. Eu percebo algo que está me incomodando, só que ao invés de eu correr, eu gero energia para poder fazer frente àquele desafio e afastar aquilo, eliminar aquilo da minha vida. Numa condição eu fujo, na outra condição eu ataco. Prazer. Prazer é a recompensa que eu tenho quando algo me satisfaz. Se eu tenho fome e eu me alimento, eu tenho prazer. Se eu tenho medo e consigo fugir, eu tenho prazer. Se eu tenho ira e consigo eliminar aquilo que está me irritando, eu tenho prazer. As experiências prazerosas, eu tendo a repeti-las. As experiências nocivas de medo e ira, eu tendo a não repeti-las. A evitar esse tipo de situação. Outro detalhe importante. Esses mecanismos de medo, ira e prazer, nós vimos desenvolvendo isso desde que a gente era uma ameba. Um ser microscópico, quando o ambiente se modifica, ele tem dois mecanismos básicos. Ou ele se congela e parece que ele perdeu a vitalidade, ou ele dispara e foge. Se uma célula, se um ser unicelular faz isso, obviamente que eu também faço hoje em dia. O meu sistema nervoso desenvolveu essas habilidades e eu trago isso gravado em todas as espécies. A isso eu chamo de instinto. O que que acontece? Todo instinto não é racional. Por isso que quando eu falo assim, fica calmo, eu não consigo ficar calmo porque simplesmente eu mandei ficar calmo. Como é que a gente funciona? O nosso cérebro, ele é composto evolutivamente de três estruturas. Uma estrutura primária que nós chamamos de cérebro reptiliano, porque os répteis já possuem isso. Aqui vem a coluna vertebral. Isso aqui eu já estou no nosso, na nossa cabeça, tá? Em cima dele, desse cérebro, existe uma nova estrutura mais avançada de células, que eu chamo de mesencéfalo. E acima disso tudo, só o homem tem, e o gorila, eu tenho uma coisa que se chama neocórtex. Aqui são as células, os neurônios especializados no processo racional. Daqui para baixo, eu tenho tudo aquilo que é instintivo. Aqui, emocional, nesse mesencéfalo. Como é que a coisa funciona, gente? Eu estou andando na rua. Aí, de repente, eu passo num portão e um cachorro pula e eu não percebi. Ele late. Qual que é o meu primeiro movimento? Eu pulo. Eu pensei para fazer nisso? Não. Eu faço automaticamente. O que que aconteceu comigo? O meu ouvido, o meu olho, perceberam uma ameaça qualquer. Sem chegar ao ponto de eu raciocinar sobre isso, instintivamente, a minha visão percebeu aquilo, disparou uma ordem daqui para baixo, desse cérebro primitivo, reptiliano, daqui para baixo, foi até os meus rins. Aqui em cima dele tem uma glândulazinha que se chama suprarrenal. Essa glândula vai disparar adrenalina e noradrenalina. Isso é automático, eu não controlo isso. Meu coração vai acelerar, a minha pressão vai aumentar para que eu possa fazer esse movimento de fuga ou então atacar o cachorro em defesa de mim mesmo. Na hora que eu disparo isso aqui, o meu sistema nervoso age de maneira autônoma. Nós chamamos isso de sistema nervoso autônomo simpático. Como é que essa aceleração que eu tive, ela diminui? Porque na hora que eu vejo que o cachorro não me agrediu, eu penso, não tem agressão. A ordem vem daqui para cá. Calma. Na hora que eu digo assim, calma, vai vir uma outra ordem por aqui e vai ativar o meu sistema nervoso para simpático. E aí o que ele vai fazer? Vai dizer o seguinte, para de produzir adrenalina, para de produzir cortisona, para, acalma, sossega. Isso está correndo no meu sangue. Então, obviamente, que vai levar um tempinho até que isso consiga ser diluído dentro de mim. Então, eu tenho que aprender a compreender que o meu corpo tem um ritmo próprio de reação. Eu tenho que entender que ele vai ter disparos e ele vai ter momentos de voltar ao equilíbrio. Acontece que na nossa vida, nós vivemos uma série de situações estimulantes, que não é simplesmente o cachorro latindo. Situações que acontecem na nossa existência e que determinam na gente uma determinada resposta, um comportamento. Nós vamos chamar isso de pressão. Pressão é aquilo que acontece comigo, como eu interpreto, e determina um padrão de comportamento. E que eu não me dou conta que eu estou fazendo isso e nem reconheço a pressão que eu estou sofrendo. E é por isso que a gente volta na questão da tentação, que eu faço sem ver. Eu cheguei num ponto e não sei como é que eu cheguei nesse ponto da minha vida. Nós temos quatro grupos de pressão: inferioridade, dominância, infortúnio e idealização. Quem achar que eu estou falando mal, eu não conheço vocês, vou repetir, hein? Inferioridade. Todos nós somos desafiados na vida. E para eu conseguir ter uma posição de destaque nessa vida e assegurar as experiências prazerosas, eu tenho que superar a raiva e eu tenho que superar o medo. A primeira pressão que eu sinto é quando eu percebo comigo mesmo que eu não tenho tanta força assim diante de determinados desafios. Começando pelo próprio corpo físico. O que é o problema dessa pressão de inferioridade? Quando eu sinto a minha inferioridade, a minha relação comigo mesmo é de baixa autoestima. Isso é importante. Essa pressão, essa inferioridade, é a forma pela qual eu estou enxergando a mim mesmo. E quando eu enxergo a mim mesmo numa situação de inferioridade, é porque eu estou percebendo que as coisas que estão gerando pressão na minha vida são maiores do que a minha capacidade de reação. Então a primeira delas é a própria física, é orgânica. É quando eu recebo a notícia que eu estou doente. É quando eu estou lá na escola e eu sou pequeno e sempre aparece aquele espírito de porco da sala de aula e fala assim, eu vou te bater na saída. Aí você fala assim, pronto, olha o tamanho desse menino. E aí você lembra daquela frase bonita que seu pai falou para você, já estou falando do meu pai de novo, coitado. Pai, perdoa. Mas o que os pais, incluindo as mães, falam para o filho, se apanhar na rua, apanha em casa de novo. Eu apanhei duas vezes num dia só. Olha o tanto que nós somos legais, né? A gente é muita gente boa com... Apanhou na rua, apanha aqui dentro também. Então essa inferioridade física, ela é sentida e ela me gera esse sentimento de pressão, preciso sair disso. Como é que eu saio disso? E essa inferioridade percebida, ela me deixa numa condição de solidão interna, de desamparo, de perda de rumo. E tem gente que se perde para toda a vida. Isso fica tão gravado dentro de você que você não consegue sair mais disso. Você passa a dizer assim, ah, se não der certo, tá bom. E ainda dá um nome bonito para isso. Humildade. É que eu sou humilde. Jesus foi tão corajoso que ele enfrentou o Gólgota. Todo mundo caiu fora. E ele subiu e fez o que ele tinha que fazer. O mal-estar físico gera na gente essa auto-percepção de inferioridade. E isso nos pressiona. Isso nos angustia e dá medo. E dá raiva. Dá raiva da gente mesmo. Social. Inferioridade social é um problema grave. É o tal do bullying. Quando, por exemplo, aquele mancebo de 17, 18 anos pega o carrão e você faz aquele tum, tum, tum, tum, e dispara alarme de todo mundo e não sei o que, etc. Ele tem uma sensação de quê? Inferioridade social. Ele está marcando território. Sabe o cachorrinho que vai fazendo xixi no poste para falar aqui, eu passei? É o som alto dele. É a mesma coisa. Isso é inferioridade social. E isso é muito forte, porque o adolescente necessariamente, ele transita da vida familiar para a vida social e ele precisa aprender a estar localizado em um grupo que o aceita. Se a sua integração social na adolescência não se der de uma maneira satisfatória, você vai levar para toda a sua vida uma dificuldade de relacionamento com os outros. Então a gente tem que conduzir os nossos jovens a aprender a aceitar como eles são, como os outros são, que tem gente que não vai gostar deles, que tem gente que gosta deles, e azar de quem não goste, e que ele não precisa fazer bonito para os outros, ele precisa ser autêntico consigo mesmo. Mas vamos facilitar também um pouquinho as coisas, né? Se todo mundo está usando um tênis bonitinho, dá um tênis bonitinho para ele, porque não vamos expor a coisa também assim, né? Que é ele que está enfrentando 4-8 horas por dia na rua, sofrendo pressão. Eu me lembro de atender uma senhora que ela chegou lá e falou assim, olha, minha filha está sendo extremamente assediada por um grupo de coleguinhas. E eu cheguei na conclusão que eu vou tirar ela da escola. Eu falei, senhora, mas por que, que a sua filha, que não está errada, é que tem que ser da escola? Porque se você tirar ela da escola nesse momento, toda vez que ela tiver alguma dificuldade, o que ela vai fazer? Sair. E é por isso que o mal ocupa lugar. Porque o bom sai. Porque o bom sai pela culatra, eu não quero entrar no mérito, não sei o quê. Você está acabando de plantar na cabeça da sua filha que na hora que a vida tiver grandes problemas, nem com você ela pode contar. E aí? Se você é minha mãe, se você é meu pai, e a minha relação é aquela relação que jamais vai ser corrompida, que é a relação do amor, igual nós vimos lá. Essencialmente, profundamente, arcaicamente. Se essa relação com o meu protetor, com aquilo que eu amo e que me ama, que me provê, se ele vira para mim e fala assim, eu não vou bancar você, o que, que eu faço da vida? É por isso que você vai no psicólogo e ele fala assim, me fala da sua infância, que ele vai buscar lá de trás. Onde foi que papai e mamãe não prestaram atenção no que você estava pedindo de ajuda? Para que você não se sentisse inferior. Intelectual. A intelectualidade aqui é a capacidade de compreensão. Tem gente que tem dificuldade de entender a vida. Tem gente que se perde em determinados componentes, padrões mentais e não consegue sair. O espiritismo é interessante porque ele é uma religião que manda a gente estudar. Nós temos que estudar muito. Espírita não pode ter preguiça de ler, mas principalmente não pode ter preguiça de pensar. É a doutrina livre, em que a gente pode questionar, pode não concordar, para haver maturidade intelectual. Aliás, aí vem uma questão interessante, essa inferioridade intelectual. Como é que ela repercute na gente? Conforme seus padrões de pensamento, você desenvolve no seu cérebro uma coisa que chama caminhos neurais. Se eu faço a mesma coisa toda vez, eu aprendi, por exemplo, ativar esse neurônio, esse neurônio, esse neurônio. Então eu sempre faço a mesma coisa. O meu hábito é um hábito nervoso também. Quando a pessoa tem alguma doença degenerativa, como por exemplo Alzheimer, essa doença começa a degenerar os seus neurônios. A tendência que você tem é criar caminhos alternativos para estimular outras células nervosas. Só que se você não aprendeu a desenvolver a sua intelectualidade, o seu raciocínio, o que, que vai acontecer? Eu não consigo, eu não exercitei. É uma fisioterapia cerebral. Por isso que a gente tem que se recriar. É por isso que o médico fala assim, faz palavra cruzada, para exercitar outras áreas. Essa inferioridade intelectual é muito perigosa para a gente. Ela pode custar caro no nosso futuro. Vamos lembrar de uma coisa. Eu tenho mais ou menos 6 bilhões de neurônios no meu cérebro. E uso só 5%. Está vendo como é complicado ativar tudo? Então não é porque eu sou cabeçudo que eu posso usar isso na hora que eu quiser, não. Isso é resultado do meu esforço durante a vida. Então essas pressões, pressão social, pressão intelectual, pressão física, isso determina comportamentos na gente. Ou comportamentos de prazer, quando eu consigo superar isso, ou prisões no medo e na raiva, porque eu não consigo superar esse tipo de situação. Dominância. Toda relação que nós temos, ela não nasce necessariamente assimétrica, ou seja, de igual para igual. Em alguns momentos, as nossas relações, existem diferenças de opinião, de comportamento, de expectativas de um para com o outro. E aí, quando há diferença entre um e outro, nós precisamos chegar num consenso. Qual é a opinião que vai dominar? Qual é a relação dentro dessa relação? Qual que é a regra que vai dominar? E vai fazer com que eu consiga sentir prazer ou equilíbrio. Então, por exemplo, relações de pressão, ou seja, que me geram um comportamento de prazer ou de angústia, que eu tenho. Em primeiro lugar, a discordância. Alguém gosta de brigar com o outro? Gosta, quando você ganha a briga. É quando você ganha a briga. Você acha bom. E fala assim, eu não sou vingativo, não, não é não. Deixa o outro calar a boca e fala assim, E tem gente que tem dificuldade de discordar. Isso é muito sério. Tem gente que tem dificuldade de falar não para o outro. Tem gente que não consegue se impor na vida. E quem não consegue ter voz ativa na vida, passou pela vida e não existiu. Passa pela vida, desencarna e chega do outro lado e vão fazer a seguinte pergunta para você. Quem você é? E você vai ficar olhando com aquela cara de paisagem. No filme Nosso Lar tem uma frase interessantíssima, uma passagem interessantíssima. Como é que poderia um homem que cumpriu com seus deveres, que fez o que deveria ter feito? Eu fui pai, fui médico, tinha minha vida pessoal, né? Bebia, tinha meus momentos de lazer, que me mandaram para um umbral, mas tinha. Como é que pode uma situação dessa me comprometer tanto assim? Como é que isso pode me gerar tanto mal-estar, tanta complexidade na minha vida, ao ponto de eu desencarnar mais cedo e parar numa situação difícil? É o André Luiz ficando surpreso consigo mesmo do outro lado. Ele olha para trás e fala assim, meu, o que eu fiz de errado? Não estou entendendo. Estão me chamando de suicida. O que eu fiz? Eu não me matei. Como assim? O que aconteceu que eu perdi o fio da meada? É a pessoa que passa pela vida e não existiu. Lá na frente, nos seus livros, ele vai usar uma palavra chamada completista, que é aquele que reencarna e cumpre o que tem que fazer. Ele vai dizer o seguinte, mais ou menos assim, só 80% dos que reencarnam conseguem cumprir o que devem fazer na Terra. Nós precisamos entender as nossas relações de discordância. Eu não sou obrigado a concordar com todo mundo. E também ninguém é obrigado a concordar comigo. E eu tenho que aprender a aceitar o não que eu recebo. Tem gente que recebe não e o mundo acaba. E tem gente que recebe não e o outro é o culpado. Como é que pode você fazer isso comigo? Esse local do conflito entre o sim e o não, eu tenho que aprender a estar nisso. E aprender a respeitar o meu momento e a respeitar o momento do outro. Eu vou receber muitos nãos na minha vida. Deus me fala não. Quantas coisas eu peço e ele simplesmente finge que não está ouvindo? É o não que eu recebo. Então eu tenho que aprender a ter o bom combate. Eu tenho que aprender a me situar dentro daquilo que eu acho que é convicção minha, que é o certo. E tenho que aprender a respeitar o que o outro entende com convicção dele, que o outro entende com o que é o certo. E lembrar de uma coisa muito interessante que o Emmanuel Levinas, um pensador importante do século passado disse: o outro é tudo aquilo que você jamais poderá vir a ser. Se você conseguir entender o mundo pelo olhar do outro, você cresce. Ainda que ele esteja errado, mas você passa a enxergar as coisas de uma outra maneira, com uma outra possibilidade, que sozinho você não vai conseguir. Então, para de pegar as pessoas e colocar dentro do seu modelinho. Isso chama egoísmo. Você simplesmente é aquilo que você é. E o que você não aceita, Deus está aceitando tranquilamente. O seu status de filho de Deus é o mesmo status de filho de Deus do outro que você condena. Então nós precisamos entender que essa relação de discordância vai acontecer na nossa vida. E quando ela acontecer, eu vou ter medo, eu vou ter raiva e eu vou ter prazer. Disciplina. A vida nos impõe disciplinas. E alguém, por um acaso, gosta de ser disciplinado? Se alguém levantar a mão e falar assim, eu gosto. A gente gosta de ser livre para fazer o que bem entender. Qual que foi o desafio do Chico? Disciplina. Disciplina. Disciplina. Mas e eu mesmo? Você mesmo vai ser o resultado da disciplina que você fizer sobre si. Liberdade com responsabilidade. Disciplina. Que não é rotina. Rotina é ritual. É você querer as coisas de uma determinada maneira, extremamente organizada, porque quando tudo estiver organizado, você vai ter controle. E controle é a mentira que eu uso para falar que eu não tenho medo. Controle é a minha tentativa de dominar aquilo que eu não posso dominar. É a minha rejeição à vida, às possibilidades inúmeras da vida. A disciplina não. A disciplina, ela olha para a mudança e fala assim, beleza, estou doente, vamos seguir em frente. O que eu tenho que fazer agora? Perdi um emprego. Ótimo. Vamos procurar outro emprego. Vou me disciplinar para poder conseguir isso. A rotina. Perdi o emprego. Jesus Cristo, como é que eu vou pagar a conta de luz? Como é que eu vou pagar não sei o quê? Como é que eu... Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, né? Vou pro lado da janela. Há uma diferença muito grande. Moralismo. O moralismo aqui é a mania de dominância da gente ser o bom moço e a boa moça. Você sabe por quê? Ninguém discorda do bom moço e da boa moça. Ninguém fala mal do bom moço e da boa moça. Todo mundo que bater em você, como você é bonzinho, o que, que as pessoas vão falar assim? Tadinho. E quem que dominou a situação? O bom moço e a boa moça. E isso é uma falsa moral. Santo Agostinho, quando escreveu suas confissões, lá pelas tantas ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, Senhor, durante o dia eu me mantenho casto. É fácil me manter casto durante o dia. Mas quando eu durmo, Senhor, tenho sonhos de concupiscência. E o prazer da concupiscência, vou traduzir. Na hora que ele dormia, sonhava com mulher. E ele ficava surpreso, ele faz a seguinte pergunta, quem sou eu? O que está acordado ou o que está dormindo? Quem que é o bom moço? Qual que é a minha síntese? Depois de 20 anos do episódio da Estrada de Damasco, Paulo vai escrever aos Romanos assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu realizo. 20 anos depois. Era Paulo, 20 anos depois, fazendo milagre. Curando paralítico, cego, e sem saber quem eu sou. Ah, você é o apóstolo, tá, tudo bem, no teu olhar eu sou o apóstolo do bom moço. Mas eu tenho tanta consciência de mim mesmo que eu não sou isso. Eu não entro nesse moralismo. E Jesus não era moralista. A mulher foi pega em adultério. Em algum momento, em algum texto sagrado, falou que ela não cometeu adultério? Não, ela cometeu adultério sim. Ele julgou ela pelo ato? Não, não te julgo. Não é por aí. Existem necessidades dentro de você que te levaram a isso. A minha função não é te condenar numa regra de certo ou errado, minimalista. A minha função é fazer com que você entre em contato com suas próprias pulsões, se entenda e siga. Vai ser quem você deve ser. Nós temos que tomar cuidado muito com o moralismo. Tem espírita que se apresenta assim. Olá, eu sou Luiz Cláudio. Eu sou espírita desde criança. Estou na casa espírita há 30 anos. Faço isso, isso, isso. Esse é moralismo. Eu quero que vocês me olhem, não pelo que eu sou, mas por aquilo que eu estou representando para ser aceito. Gente, que inferioridade é essa? Que inferioridade que é essa? Que complexo de inferioridade que é esse que você tem que ficar botando etiqueta para fazer, olha o que eu sou, olha o meu currículo. Nós temos que aprender a controlar essas coisas, né, gente? Apego. Apego é uma relação de dominância que é o seguinte. Essa caneta está aqui. Se alguém chegar e tirar essa caneta daqui, eu surto totalmente. Eu perco totalmente o controle. O neurótico vem à tona. Põe a caneta aqui. Meu mundo acabou porque você tirou a caneta. Eu tenho um vazio tão grande que eu não consigo me encontrar mais. O apego é o medo da falta. O apego é o esforço de controle. Por isso que os Espíritos falam assim, desapega, porque você está sendo quem você é com muletas. Deixa as pessoas irem, deixa as coisas serem. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem uma lei terrível que se chama Lei da Destruição, que significa o seguinte, olha, o que você pensa que é estável é instável. Na física quântica, lá quando você vai analisar o núcleo do átomo, o que existe é o caos. Em um determinado momento, esse caos se torna ordem, que vai se tornar o caos de novo como energia. Você está querendo se apegar a quê, pelo amor de Deus? Tudo flui, tudo passa. O que fica são as representações que você tem das experiências que você atravessou na vida, que vão te formando. Quem ama verdadeiramente, não importa onde o outro esteja, você vai estar sempre junto dele. Não precisa estar com ele aqui debaixo do braço, tentando controlar. Ah, mas se ele for embora, vai doer. Vai doer, óbvio que vai doer. Mas você tem um lugar de encontro que se chama saudade, que não é uma saudade melancólica, é exatamente o culto que você faz de tudo aquilo que você passou com aquela pessoa, que valeu a pena. Deixa as coisas seguirem o fluxo. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da segunda parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no Centro Espírita Joaquim Murtinho, em Irajá. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Cooperar com a paz é dever de todos. É comparecer espiritualmente no esforço defensivo, orando a Deus pela união da família humana. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no dia 27 de novembro de 2011, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na Rua Caubi, 107, Irajá. O tema, emoções básicas e virtudes. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Luiz Cláudio Souza. Já perceberam o nosso discurso de felicidade? Tem muita gente que fala assim, antigamente era tão bom. Como se quisesse trazer aquela felicidade que foi um dia para agora, e você perde a noção da felicidade possível agora. Aí é óbvio que você vai ser infeliz. Como é que você construiu ontem e hoje, se mudaram as circunstâncias todas? Isso é apego. Está apegado num parâmetro, num paradigma, numa experiência qualquer lá atrás, que não funciona mais nesse momento. Precisa começar a entender essas coisas. Ciúme. Ciúme é uma das manifestações de apego, mas a diferença entre esse apego e esse ciúme estar aqui, simplesmente porque o ciúme ele vai numa relação muito mais afetiva e próxima. O ciúme está ligado muito na ideia do que o outro faz de mim. Se alguém, num relacionamento amoroso, resolve ter uma aventura fora do casal extraconjugal, a sensação que eu tenho é de desvalia pessoal. Eu fui preterido, diminuído em relação a uma outra pessoa. O ciúme é neurótico. Para evitar que eu entre em contato com essa possibilidade de não ter tanto valor assim, ao ponto do outro buscar outra forma de satisfação, eu passo a fazer o quê? Um exercício forte de domínio e controle. Nós precisamos tomar cuidado com esse ciúme. O ciúme tem a mesma dinâmica de apego e controle, a mesma dinâmica de controle do apego. E outra coisa, gente, quanto mais você botar pressão em alguém que convive com você, colocar ele contra a parede, cedo ou tarde, ele vai escapulir para um dos lados. Porque intimamente, o medo e a ira ensinaram ele a se defender. E aí o que você mais quer, que é que ele te olhe com carinho, com admiração, com respeito, é o que você mais está sabotando. Ele vai cair fora. Se ele não cair fora e ficar com você o tempo inteiro, espiritualmente ele está se distanciando. Vocês lembram do nosso lar, uma passagem que tem, André Luiz andando pelas vias, Agora o livro, tá? Não é o filme, não. E aí tem duas senhoras conversando e uma fala para a outra assim: meu marido desencarnou. Aí a outra fala assim: nossa, que bom. Olha, que bom nada. Pelo amor de Deus, eu estou rezando para ele para outro lugar. Não quero esse cara mais comigo. Essas relações complexas que nós vamos criando. Essas complicações que a gente vai trazendo. E aí vem a dependência. Dependência é toda relação em que, para eu fazer alguma coisa, eu quero que o outro faça primeiro. Dependência emocional, dependência pragmática, efetiva de realizar as coisas. Isso me gera pressão. Na verdade, o dependente é aquela pessoa que, olhando o desafio da vida, se sente muito inferior. Ele se sente impotente. Ele tem medo. Ele não consegue se bancar sozinho. E aí ele precisa de alguém. Ele quer alguém que assuma a responsabilidade por ele. Alguém que faça por ele o que ele não quer fazer, ou ele acha que não consegue fazer sozinho. E a dependência, ela vai ganhando situações muito complexas e muito sofridas na vida das pessoas. Muitas mulheres, por exemplo, não conseguem separar de um marido que as agride porque tem medo da vida fora desse marido. É melhor alguém que me bate, mas que eu conheço, do que ter que me bancar sozinha. Porque ela foi tão anulada no decorrer da vida dela que ela não consegue mais saber quem ela é. Ela só se reconhece através do outro. Famílias que têm problemas com álcool, com drogas, giram em torno do problema da dependência. Da dependência emocional, não da dependência química. Você cria uma dinâmica em torno disso e não consegue entender como que essa questão vai tomando conta de você. Uma família que tem um problema, por exemplo, de tóxicos, a pessoa que é a dependente química faz com que todo o núcleo familiar em torno dela reaja esperando o que ela vai fazer. Será que ele vai entrar bem? Será que hoje ele usou droga? Será que ele bebeu? Ele vai chegar sóbrio? Nós vamos ter que brigar de novo? Nós vamos ter que discutir de novo? Aí a pessoa sai de casa, vai para o trabalho e a cabeça dela fica onde? Presa lá no problema. Isso é dependência. Não há vida fora dessa relação. Você não consegue sair dessa ação que um faz, eu recebo, e tudo que eu vou fazer a partir de agora vai sempre depender do comportamento do outro primeiro. E é interessante que essa questão, que toda vez que eu reajo a uma ação do outro, se chama, em grego, pathos, que vai gerar patologia. Então nós precisamos entender em que momentos da nossa vida a gente está se permitindo deixar de ser a partir do que o outro é. E isso me aliena de mim mesmo. Eu perco posse de mim mesmo. Eu já não sei quem eu sou. Infortúnio. Infortúnio é destino. É o medo da vida mesmo. É o medo de que essa vida me apresente situações que eu não quero lidar com elas. E isso, novamente, me dá medo. Isso me irrita. Faz com que eu tenha rejeição a mim mesmo. E faz com que eu fuja, que eu encontre caminhos para não ter que enfrentar essas situações. Só por uma questão bem citando. Nós não temos medo de enfermidade? Todo mundo tem medo de ficar doente. Todo mundo tem medo de morrer. Até os espíritas. E se materializar um espírito aqui, eu aposto que todo mundo sai correndo. Mas não é. Não, eu acredito em espírito. Desde que não apareça para mim. Se aparecer... E o pior não é isso. De novo. Às vezes quem aparece são aqueles nossos parentes. E o coitado aparece e fala assim: estou aqui. E você sai correndo e vai para o centro. Nossa, meu avô está me obsediando. Ele morreu e virou meu obsessor. Quando ele estava vivo e me dava brinquedo, era bom. Na hora que ele apareceu para mim, ele já virou um obsessor. Então a gente tem esse problema com a existência. A gente não confia na nossa existência. A gente não confia na nossa reencarnação. Tanto é que quando você tem um problema grave, como é que você faz prece? Pedindo. A gente não pede? Senhor, me ajuda. Pai, afasta de mim esse cálice. E esquece que Jesus completou a frase: seja feita a tua vontade sobre a minha. A gente parou só na primeira. Pai, afasta de mim esse cálice. Significa o quê? Vamos parar para pensar. Se alguma coisa de muito grave acontece na minha existência, que eu não gerei ela, pelo menos não intencionalmente, isso não está dentro de uma forma maior de existir? De uma dinâmica maior de existência que vai além da minha ação? Se tudo aquilo que está ultrapassando a minha possibilidade de ação pertence exatamente àquilo que é supra-humano, que é local do sagrado, como nós falamos, aquilo que é próprio da natureza, forte, e quem domina isso é um Deus, como é que eu posso desconfiar da finalidade útil daquilo? Como é que eu vou virar para esse Deus e falar assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, aconteceu comigo aqui, ó. Está vendo como o pedido guarda medo? Não guarda uma relação de paternidade? Jesus chamava Deus de Abba, paizinho. Eu chamo Deus de Deus, como alguém que pode aparecer na minha vida e me livrar de todos os males. Nós precisamos prestar muita atenção no nosso medo da vida. E esse medo da vida, quando ele se torna muito grande, ele vira o quê? Ansiedade, da ansiedade, transtorno de pânico, depressão e por aí vai. E a outra pressão que eu tenho é a tal da idealização. O que é idealização? Todos nós imaginamos um mundo perfeito. Nesse mundo perfeito, eu sou perfeito, a minha esposa é perfeita, a minha filha é perfeita, meu emprego é perfeito, tudo é perfeito. E o meu desejo como energia que eu gero para a conquista dessas coisas, ele funciona focado, orientado por esses princípios de idealização, de perfeição. Só que, na minha vida, eu tenho que aprender que, em determinados momentos, essa energia para a perfeição, ela é cerceada, bloqueada. E nesse momento em que há o bloqueio, em que eu não consigo alcançar aquilo de bom, aquilo que é ideal na minha vida, quando eu começo a descobrir que a minha esposa não é perfeita, que a minha filha não é perfeita, que meu emprego não é perfeito, que a vida não é tão perfeita assim como eu coloquei sobre eles, eu começo a sentir o peso do medo, eu começo a sentir raiva daquilo que está desconforme, e eu desesperadamente começo a procurar outras formas de prazer. O que a gente faz? Olha, trabalhar, todo mundo trabalha. Trabalha para ter uma vida minimamente equilibrada. E todo mundo trabalha reclamando do trabalho. A alegria das 8 horas que você passa no trabalho é a hora do almoço, onde você sai para falar mal do chefe ou do colega do trabalho. Essa é a sua alegria, onde você descarrega. Você pega, sai, reclama dos outros, mas você trabalha aquilo que te sustenta. Aquilo não vai deixar você na situação econômica, financeira, que você imaginava que gostaria de ter um dia na vida. Mas aquilo te provê do que é necessário. Você deixa de enxergar o necessário que você está sendo beneficiado para enxergar aquilo que você não tem, que é hipotético. Onde você está? No vazio. Obviamente que você está no vazio. E aí como é que você consegue ter prazer, satisfação naquilo que você tem 8 horas por dia? Você não faz. Aí o que acontece? Então nós temos que ter essa noção de responsabilidade conosco. Uma vez uma mocinha assim, médica na verdade, mas muito nova, estava com problemas de eclosão mediúnica, e aí a pessoa chega para falar com você e fala assim, olha, eu estou sentindo umas coisas, uns negócios assim, sabe? Eu não consigo dormir, e aquela coisa vem por trás da minha coluna, e meu coração dispara e não sei o quê, e me falaram que é mediunidade, tipo assim, eu estou sofrendo e vou virar santa. É, porque médium vira santo instantaneamente. É, ninguém lembra que mediunidade surgiu por causa de pressão obsessiva do passado. Fora os missionários, o resto de nós é porque a gente passou um bom tempo no umbral. Aí a mocinha chegou lá e não sei o que, e falou assim, olha minha filha, eu tenho uma boa notícia para você. A primeira delas, isso é normal, vai passar, você vai se equilibrar. A má notícia, acabou boate, acabou bebida, acabou festa, acabou não sei o que, acabou... A menina nunca mais voltou no centro. Nunca mais ela voltou. Você vai criando insatisfações tão grandes na sua vida que chega num determinado momento em que você não se vê mais em situação de tomar outra atitude que não seja uma busca desesperada de prazer. Muito casamento acaba por isso. Tem pessoas que eu nunca vi. A primeira coisa que ela fala, você fala assim, bom dia. Ela, bom dia. Nossa, hoje eu estou tão mal. O que foi? Não sei, não estou bem. E porque isso ela está pensando, o que ela vai reclamar? Ela tem que arrumar uma coisa para ela reclamar, né? E quando você é médium, então, é um tormento, porque a pessoa que sabe que você é médium, nossa senhora, ela vem direto. E você disfarça, vai para um lado, ela vem atrás. Você vai no banheiro, ela fica na porta esperando. E uma vez eu estou lá na comunhão também, estou saindo. Comunhão Espírita em Brasília é um centro muito grande. Então eu estava saindo e chega uma senhora e grita assim, Luiz! Eu falei, nossa senhora, até arrepia, né? Foi doutor Bezerra que te mandou aqui. Eu falei, eu venho aqui sempre, realmente aqui é o centro, mas não é Bezerra. Ainda não tive a oportunidade de conhecer o doutor Bezerra de Menezes. Aí essa senhora vira e fala assim, que eu estou sofrendo muito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, contando aquele problema, aquela coisa, até aí você está quietinho, ouvindo, e estou compenetrado. Não é de brincar, a gente brinca agora, mas é um momento que você fala assim, gente, eu não tenho repertório interno para consolar. Eu não sei o que eu faço para tirar essa mulher dessa dor, da angústia que ela está, para o ponto de ela fazer isso. E eu tenho que fazer alguma coisa, porque se ela veio aqui nessa casa e veio falar exatamente nesse momento comigo, Deus está contando é comigo, eu vou ter que tirar alguma coisa aqui agora para poder consolar a senhora. E onde você não tem mais palavras, você volta para aquela experiência emocional. O que, que você faz? Abraça e chora junto. Abraça e deixa ela chorar. E chora junto, vai passar. Eu me condoo com a sua dor, eu entendo a sua dor. Vamos chorar junto, eu não tenho resposta para você. Eu não sei o que te dizer, mas eu sei que doeu muito. E a senhora está no lugar certo. A senhora está no lugar certo porque todos nós devemos chorar, é aqui dentro. É aqui agora. Não é lá fora. Aqui é o lugar que a gente vem chorar. É aqui o lugar que eu me ajoelho. Aqui é o lugar onde eu sinto que a vida pesou demais e eu me dobro. É aqui que eu preciso ter aquelas pessoas que vão me ouvir no meu pior momento. Onde as pessoas vão me ouvir sem moralismo. É aqui que eu sou humano. É aqui que eu sou imperfeito. É isso que eu tenho que entender. É aí que começa a virtude. Porque a virtude vai começar exatamente no momento em que eu percebo que eu estou aonde? No meu pior comportamento. A virtude vai começar exatamente no momento que eu estou tendendo a repetir um desses comportamentos aqui, ó. Ela tem a ver no controle que eu faço das minhas próprias experiências. Ela tem a ver quando eu consigo olhar para mim e falar assim, eu tenho medo. Eu tenho medo da vida. Eu tenho medo que vocês não gostem de mim. Eu vou ter raiva de mim se vocês não gostarem de mim. Eu busco desesperadamente uma forma de vida que me dê prazer. Que faça com que a vida valha a pena ser vivida. É contra isso que eu luto. O medo, quando ele se pulveriza na minha vida, ele faz com que eu tenha essa emoção de uma maneira tão cristalizada que eu passo a enxergar tudo que me acontece como uma ameaça. Isso se chama medo irracional. Esse medo irracional vai gerar para a gente uma coisa que se chama angústia, melancolia ou transtorno de ansiedade. A melancolia que está lá no Evangelho, hoje nós chamamos ela de transtorno de ansiedade, que é a falta da energia interna para fazer frente aos desafios. Eu perdi isso. A pancada foi muito forte. Eu me desencontrei, eu me destruí internamente. Para eu poder me consolidar novamente, eu preciso ter esperança. Eu preciso ter fé. E essa fé e essa esperança, que são palavras religiosas, eu só posso ter a experiência delas aonde? Aqui. Pelo menos aqui eu preciso me alimentar disso para poder sair lá fora e enfrentar de novo o que não está resolvido ainda. É essa a felicidade que o mundo não pode dar, que Jesus falava. E se eu não tomar conta disso rápido, esse transtorno de ansiedade vai se tornar em depressão e a depressão numa crise de pânico. E um dia eu vou estar andando na rua e sem que nada de errado aconteça, meu coração vai disparar e minha garganta vai travar e eu não vou conseguir dormir. E aí eu vou ter que usar Lexotan, Sertralina, Fluoxetina, Rivotril, para poder me recompor quimicamente, porque já atingiu o meu corpo. Eu não prestei atenção, eu não vi o que aconteceu. Eu não vi como essas pressões foram batendo na minha existência até o ponto que eu perdesse o controle de mim mesmo. E agora, o que eu faço de mim? E a gente aqui na Casa Espírita tem que estar pronto para responder isso. Lembra da teogonia que nós falamos lá no começo? Toda religião tem que ter uma resposta para o mal. Mal que eu gerei sobre mim mesmo. Jean-Paul Sartre, que era ateu, tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim, o importante não é o que as pessoas fizeram com você. O importante é o que você faz com aquilo que fizeram com você. É aqui que a gente começa a aprender o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. É aqui que eu começo a fazer o caminho de reencontro, de união. No domingo de Páscoa de 2009, nós tínhamos acabado os nossos trabalhos lá em Beraba, no Centro Pedro Paulo. Minha irmã, nessa época, trabalhava no Hospital do Câncer. Esse menino era paciente dela. Ele chama Vitor, ele tinha 11 anos. O filho da minha irmã chama Vitor e tinha 11 anos. O Vitor teve um carcinoma num dos joelhos e apareceu o carcinoma no outro joelho. Nesse domingo de Páscoa, e minha irmã já vinha me falando desse menino há algum tempo, eu morava em Brasília. Mas nesse domingo de Páscoa, assim que eu liguei o telefone saindo lá do Pedro e Paulo, do trabalho de psicografia, toco o celular e é minha irmã. Falou assim, Lu, hoje é Páscoa e o Vitor está aqui sozinho no hospital com a mãe. O Vitor era de Sacramento. Se vocês forem em Sacramento, quem é no Sacramento? Só ele e a mãe. Você não poderia trazer um ovo de Páscoa para ele? Você acha que alguém em sã consciência não arrumaria um ovo de Páscoa no domingo de Páscoa? Nem que eu tivesse que colar os ovos de Páscoa quebrados, mas eu ia levar para o menino. E fui para o supermercado, andei, e falei, preciso achar um ovo de Páscoa. Achei um ovo de Páscoa. Peguei o ovo de Páscoa, fui visitar o Vitor. Ele estava carequinha, branco, Qual da quimioterapia? Branco, tímido. E eu cheguei lá e o que você vai fazer automaticamente? Consolar a mãe. Porque na hora, o que eu pensei? Essa mãe está sofrendo as piores experiências do medo e da raiva. Medo porque ela não sabe, aquele negócio da pressão do destino. Medo porque ela sabe que vai acontecer uma coisa que ela não quer, mas ela não sabe como é que ela vai lidar com aquilo. Raiva, porque toda energia de defesa, de luta contra aquele fato, não vai conseguir fazer força suficiente para resolver a situação. E quando essa raiva não resolve a situação exterior, essa raiva vira culpa. E você passa a se condenar. E eu olhando para essa senhora e conversando com ela, mas obviamente você não vai falar da doença. Você vai falar amenidades. Você fala amenidades, tarará, tarará, tarará. E aí fui embora. Acontece que passou-se um mês e meio, eu voltei para Uberaba, comprei uns carrinhos e fui levar para o Vitor. Na hora que eu cheguei para visitar o Vitor, a minha irmã virou para mim e falou assim, eu estou muito preocupada com ele. Porque ele me falou uma coisa essa semana que me bateu muito forte, eu não soube o que dizer. Ele virou para mim quando a mãe não estava perto e falou assim, eu estou com medo. Como que você resgata alguém do medo? Como é que você resgata alguém dessa situação? Como é que você tira quem está do seu lado do medo? Como é que você salva um menino de 11 anos? Como é que você explica o inevitável da vida para uma criança? O que você faz? Aí eu vi que o problema era diferente. A mãe ia continuar. E ele? O que a gente faz com ele? Ele morreu. E isso, esse rapazinho aí, mudou muito a minha percepção de muitas coisas. Ele me fez compreender a minha limitação. Lembra que a gente falou que a gente precisa se colocar dentro das experiências para que essas experiências nos reformem? Para que essas emoções nos reformem? Que tem que doer na gente? O Chico falava uma coisa muito interessante. Médium que nunca chorou pelo outro, nunca entendeu o que é mediunidade. Nós temos que aprender a estar lá. O tumor foi extremamente agressivo. Foi um dos piores quadros que o Hospital Eliangote de Uberaba já enfrentou. Aquilo foi subindo, foi comendo, foi deteriorando ele, a tumoração começou a sair do corpo e ele veio a óbito. Aí a mãe dele me deu papelzinho, ali tinha a data dele. Por muito tempo, naquele ano de 2009, eu ia fazer palestra e levava a foto dele. Ontem nós fomos visitar uma senhora que a filha faleceu e ela carregava a foto da filha dentro da roupa. Por muito tempo eu fazia palestra e carregava a foto dele junto comigo. Há um dia, eu tenho uma filha de 3 anos, mas a Letícia tinha 2 anos nessa época. É um dia eu estou vendo que a Letícia está com um papelzinho na mão, tanto que vocês veem que está até amassada ali no rostinho dele, ó. Que ela está que pega e amassa o papel, né? E eu falei, Letícia do céu, me dá a foto aí. Aí ela me devolveu, né? Aí minha esposa virou para mim e falou assim, você não sabe o que ela disse. Eu vi ela pegando o papel e fui falar para ela assim, Lelê, não pega não, que isso aí é um negócio do papai. Ela virou e falou assim, eu sei, mamãe, é o amiguinho do papai. O que será que ela viu? Aí você vai pensar assim, nossa, mas então você fez a diferença na vida desse menino? Eu não. É ele que fez toda a diferença na minha vida. Ele me deu a extensão do medo, ele me deu a extensão da raiva, ele me deu a extensão da minha impotência, ele me deu a extensão do valor da esperança. Seja lá onde ele estiver, tomara que na condição dele esteja rezando é por mim, que eu sei que em algum momento da minha vida sou eu que vou estar precisando de alguém chegar e me dar o ovo de Páscoa. Em alguma hora eu vou precisar que alguém chegue e me dê um carrinho. Senhores, que Deus lhes abençoe, muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus. Apresentamos a segunda parte da palestra de Luiz Cláudio Souza, realizada no dia 27 de novembro de 2011, no Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Caubi, 107, Irajá. O tema, emoções básicas e virtudes. A Rádio Rio de Janeiro apresentou. Na Tribuna Espírita.